ZYJ 450 AM 540 Niterói, Rio de Janeiro. Emissora membro da Rede Feliz de Comunicação. Neurociência aliada à palavra. Desenvolvimento pessoal, profissional e poderosas ferramentas para alcançar a plena realização dos seus projetos. Liga a pastora, Master Coach especialista em neurociência e comportamento humano, comunicóloga, escritora e palestrante Bianca Palharim nas redes sociais. No Instagram, Facebook e Twitter, @ Bianca Palharim. No YouTube, inscreva em youtube.com/ Bianca Palharim. Participe do desafio 365 dias, fora da caixinha, transmitido ao vivo todos os dias, às 8 horas da manhã, nas redes sociais de Bianca Palharim. Para mais informações, acesse biancapalharim.com.br e aprenda a viver de maneira abundante, prática e possível. Feliz, e é assim que se constrói cada segundo do Feliz de Olho. Eu, você e Deus, aqui nos estúdios da Feliz. Muito obrigado pela sua companhia, sua participação. Ismael, aqui na Rede Feliz de Comunicação. Júlio César, Ronaldo Oliveira, Maria Cesária, Laurinha, Johnny Costa, Luiz Cláudio, Benjamin, Kathleen, toda a família Feliz aqui, Feliz de Olho. E Fernando Paulo vai. Mas Fernando Paulo volta, muito bem acompanhado, 5 horas da tarde, ao vivaço, com você, o melhor direto dos estúdios da Feliz. Encontro marcado com a Renata Coelho, com a minha mamãe, Tamara Prado, lindona, te amo, com a Rosemary Paiva, com a Verinha Faqueiro. Encontro marcado com o estúdio Fernando Fernandes. As melhores soluções, você já sabe, em cabelos, você encontra aqui no estúdio Fernando Fernandes. Enéas Mineiro vai estar também, o Sérgio e toda a família Feliz. Tudo para a honra e para a glória do nosso Pai Celestial. Viva a melhor quinta-feira da sua vida. Tenha certeza em seu coração. Deus já te abençoou. E me abençoou com você. Te amo. Você mora aqui, ó, no meu coração. E lembre-se, claro, aconteça o que acontecer, permaneça sempre. Feliz e de olho, com Fernando Paulo. E com você.